Uma policial militar foi ferida durante atendimento de uma ocorrência em Cascavel. A patrulha da RPA Tropical foi acionada para o atendimento de uma verificação de pessoa caída em via pública em frente a um condomínio na Avenida Tito Mufato, no loteamento Fag, em Cascavel. No local, assim que os policiais chegaram, encontraram uma mulher visivelmente alterada, querendo entrar no condomínio. Os militares foram orientar a mulher de que ela não tinha autorização, não tinha parentesco e nenhum motivo para entrar no condomínio fechado. Ela passou então a desacatar a equipe da PM. Os policiais tentaram aproximar-se da mulher para acalmá-la, porém ela estava com um pedaço de espelho em uma das mãos e atirou contra o rosto de uma policial que teve um corte profundo em face e na cabeça. A mulher, que estava bastante confusa e aparentemente sob efeito de algum tipo de alucinógeno, foi imobilizada, detida e levada à delegacia por lesão corporal, desacato e resistência. A policial militar precisou de atendimento do SIAT e recebeu curativos na unidade de atendimento 1. A mulher detida foi encaminhada ao 6º Batalhão da Polícia Militar e, depois da confecção dos documentos de praxe, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.